senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens está com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega palha nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim.